DJ Mavic, vai te passar visão. Esse é o seguinte da VO, tá lançando a nova foto. Vai, DJ Play, só tá escura, pô, só modelão original. Desejo está sua piranha, só dessa torta. Tapa na teca, ela fala ai. Tapa na rabeta, ela fala ui. Tapa na teca, ela fala ai. Tapa na rabeta, ela fala ui. Tapa na teca, ela fala ai. Tapa na rabeta, ela fala ui. Tapa na teca, ela fala ai. Tapa na rabeta, ela fala ui. Desejo está sua piranha, só dessa torta. Desejo está sua piranha, só dessa torta. Tapa na teca, ela fala ai. Tapa na rabeta, ela fala ui. Porque ela nunca fez, não ficasse meu amor. Tudo tem sua primeira vez. É mais fácil que dançar, não precisa de manual. Essa tu pegava o seu de gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, ela não muda. Gacha, gacha, gacha, gacha, de gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha, gacha. Esse é o seguinte da VO, tá lançando a nova foto. Só tá escura, pô, só modelão original. Vai, quatro por 48, essa ritima dá pros bailar.